Torre, a senhora da Open 747. Prossiga. Israel Leda, a transição para a PRM 50 Abdev. Ok, obrigado. Caso 4209, solo aos 20, táxi via Alfa, Juliette, gate 08. Alfa, Juliette, gate 08, 4209. Passarelo 2224 na escuta para cópia. Passarelo 2224 para Juazeiro do Norte, autorizado nível 350. Decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Frote, apelo 19 até Bangu. Controle 1-19.8, aciona 5133. Passarelo 2224. Autoridade 350 Juazeiro do Norte, decora da 10, curva esquerda, Momo Frote. Após o Zulu 19 até Bangu. Após o ECT 119.8 do controle após 5133, transponder passarelo 224. Passarelo 2224, correto, chame pronto para o multiback acionamento. Chama lá. Zona aproximação ILS. Autorizado ILS 9907. Controle de Maceió, tá 3152. Positivo, tá ciente da operação da pista 1-2 e as condições do seu aeródromo. Vai solicitar quando passar em definitivo o RNAV, ok? Daqui a pouco. Gol 1889, chame Recife, a frequência 13325. 13325, boa noite. Boa. Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972. Está descendo para 160 na proa de Alagoinhas, com informação uniforme. Rio 5972, via chegada Bonf, desça para 2000, ajustado 1-0-3. Chegada Bonf via 1-0-3, via 5972. Agora para chegar ao estacionamento, passaria 2224, posição 14. Estou autorizado, chego para táxi, passaria 2224. Vamos lá. Chama torre 186-9907. Salvador, muito boa noite. Total 9907 na final, baixado e travado. 9907, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 129. Pouso autorizado, não no zero, total 9907. Salvador, gol 1604, informação uniforme, atualização Fortaleza 370. 1604, aguarde de cópia em 118, decimal 6. 286. Tem a saída prevista? Momo Frote. Momo Frote. Momo 604, na escuta para cópia? Na escuta 604. Polo 604 para Fortaleza, nível 370 autorizado, via Pêndulo 19. Decolagem pistão 90, com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 119.8, aciona 5125, Polo 604. Centro autorizado Fortaleza, no 370, via Pêndulo 19, decolada 190, curva à esquerda, Momo Frote, 19.8, controle 5125, transpondo igual no 604, está no 7, chamarado para pushback também. Correto, Polo 604. Controle Salvador, muito boa noite, é o gol 1076, está cruzando 1070. 1076, controle Salvador, ajuste 1092, desça para 2000 via chegada Mari. Confirme a instrução para 1076. Desça para 2000 pés via chegada Mari, ajuste 1012. Para 2000 Mari 1012, 1076. Para o táxi, eu passarei 224. 24 até o meio, 3 horas e 40 até na Fortaleza. 2224, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10. Chame pronto para decolagem, ajuste 1012. 7-0-2, ele tá com seu maior ponto de espera pronto. Então, 9907, solo aos 29, táxi Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo para pátio 3, total 9907. Atual 9907, só informando, a sua posição é a meia dúzia do PAT 3. Posição meia dúzia, muito obrigado. Tá pronto, eu considero passaria 2224. Passaria 2224, a linha decola, pistão 0, vento 090 graus, 12 nós. Na linha decola, passaria, obrigado. Gol 1604 está no 7 por espécie de estacionamento. Gol 1604 no 07, autorizado, chame para o táxi. Chamada para o táxi, gol 1604. Torres, Salvador, boa noite, Chanel 6313, centro da uniforme, autorização Guarulhos. Chanel 6313, está pronto para a cópia? Afirma, prossiga. Chanel 6313, para Guarulhos, nível 360, autorizado, via Aperuísco 50, decolagem da pistão no zero, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Bidev. Controle Salvador 1 no 9, décima 8, aciona 51 no 36, Oceaner 63 no 3. Sente autorizado São Paulo Guarulhos no 360, via Amperuísque 50, decolagem da 10 curva direita, saída da El, transição Bidev. 19-8 é o controle Salvador, 51 no 36, o transponder, o Oceaner 63 no 3. Oceaner 63 no 3, correto, chame pronto para pushback acionamento. Chamará 6313. Passaria 2224, decola 33, controle 1-19-8, boa noite. Para pouso, velocidade 220 nós. 107 mil segundo para pouso, 220 nós. Controle Salvador, Cordial, boa noite. Esse é o passarelo 2224, decolado na sua escuta. Passarelo 224, controle, contato radar. 24. Rio 5972, está autorizado ILS. Autorizado ILS, Rio 5972. Igual 1604 para o táxi, POB 186, autonomia 0341, alternando Recife, gol 1604. 1604, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, estamos prontos para a decolagem, ajuste 10, 13. Juliette Alfa, chama o ponto de espera para a 10604. 076, está sob vetoração, mantém a descida para 2.000 pés. Foi agora na proa 020, está limitado pelo localizador. 2.000 pés, 020, limitado pelo localizador, 1.076. Meia direita, proa 070 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Curva à direita, 070, livre, aliás, 1076. Voo 604, quanto será pronto? Voo 604, a linha decola de imediato? Afirmativo. Voo 604, a linha decola, vento 090 graus, 12 nós. Ente, a linha decola, gol, 1604. Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, estabilizado em INS na pista 10. Rio 5972, mantém aproximação, aguarde pista 10 livre. Mantém aproximação, aguarde a pista livre, Rio 5972. Torre Salvador, web 6747, estamos no gate de número 4. Vamos precisar fazer acionamento na posição. Livre acionamento, reporte pelo Sarapuxo, web 6747. Livre acionamento, web 6747, obrigado. Do 224, chame Recife 12545. 12545, passarela 2224, tenha uma boa noite, bom serviço. Boa. Uno 076, intercepto localizador, chega o trem, chame a torre, 1186. Está interceptando ainda com o trem. Manda 118 metros, o gol 1076. Positivo. 204, decola 41, controle 1 no 9, decimal 8, boa noite. 198, gol 1604. Boa noite. O gol 1076 está estabilizado no final do 0, está baixado e travado. Gol 1076, mantenha a aproximação, número 2 para pouso. Mantendo a aproximação, 02 para pouso. Salvador, boa noite, hoje é Chanel 6224, como com o Yankee. Oceano 224, este é o controle Salvador, ajuste 1013 via chegada Aman, desça para 2000. Desce para 2000 via Aman Ocean, né? 6224. Torre Salvador, 6747 para o pushback. 47, autorizado pushback, sempre táxi. Autorizado pushback, 5972, solo 43, vibrando à direita, táxi Alfa, Equilo, pátio 3, posição 8. Ciente, livre táxi pela direita, Alfa, Equilo, pátio 3, posição 8 para o Rio 5972. Muito obrigado. Salvador, boa noite, é o 4209 da Azul, formação uniforme para Confins 360. Azul 4209, aguarde cópia, Confins. Aguardando, a senhora poderia informar qual seria a saída? Já, vou pegar a cópia em um minuto. 076, livre pouso, vento 090 graus, 122. 090 com 12, 1076. Salvador, boa noite, trip 5515, ciente da uniforme. Trip 5515, este é o controle Salvador, via chegada Bonf, desça para 2000 pés com ajuste 1093. Via Bonf, via Bonf, ajustado 1093, o trip 5515, libera a nossa velocidade, senhor Teatro. Está liberada a velocidade por enquanto, é o número 3 para pouso. Ah, positivo, número 3, perdão, o 5555, obrigado. Falando da 10, curva direita, saída da El, após Leda e após Drive. Ela pesou no meio aí. Transponder 5143, frequência 1198. Correto, azul 4209, chegue pronto para o pushback, somente. Chamará, obrigado. 076, solo aos 46, livrando à direita, táxi via Alfa, mantenha antes da táxi Juliette. Confirme, livra à direita Alfa e táxi Juliette. Mantenha antes da Juliette. Mantendo antes da Juliette, o 1076. Torre Salvador, web 6747, para táxi, são 148 a bordo, 4 horas e 19 de autonomia, alternando com fins. Webjet 6747, táxi via Índia Alfa, chame pronto no ponto de espera da 1-0, ajuste no 0-3. Já táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chama pronto com 1-0-3, web 6747. O voo no 076 prossegue via Juliette para o gate 612. Via Juliette para o 612. Pegou o número 04, passou o 1950. Voo do 604, chame Recife, 2545. 2545, boa. Boa. O senhor 224 está autorizado, o ILS. Ou o Chaner, 6224, autorizado, ILS. Saudou, web 6747, ponto, espera no zero, pronto. Webjet 6747, ali em decola, vento 090 graus, 09 nós. Autorizado a linha decolada 1-0, 6747, Webjet.